Desperdício, né? Eu poderia começar dizendo que eu fui uma campeã de desperdício de vida, né? Mas, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Ângela e eu estou muito feliz. A comunidade evangélica Fogo Santo está muito feliz por receber vocês. Vocês são convidadas do Senhor. O Senhor preparou esse momento. Eu sei que já disseram isso várias vezes, mas eu quero reforçar. Foi o Senhor. Vocês são convidadas do Senhor. E maior é a minha alegria de passar o meu testemunho, né? Eu não vou dizer para vocês algo que me contaram. Eu vou dizer o que eu estou vivendo, o que o Senhor está fazendo na minha vida, o quanto Ele tem me transformado, o quanto Ele tem mudado a minha história. Eu vou pedir para vocês abrirem Salmos. Vou colocar aqui o óculos. Salmo 30. Salmo 30, versículo 11. Amém? Eu vou ler aqui. Diz assim: Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso eu não ficarei calada, cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus e eu te darei graças para sempre. E é debaixo dessa palavra que eu quero testemunhar, porque é isso que o Senhor tem feito em minha vida. Ele tem transformado meu choro em alegria, tem mudado as minhas vestes, ele tem transformado a minha vida e a minha história. Meu testemunho, ele divide-se em duas partes, né? E eu poderia dizer a misericórdia de Deus quando ele me resgatou e a misericórdia dele quando ele me restaurou e é o que ele está fazendo agora, fazendo uma restauração na minha vida, no meu casamento, né? Mas eu quero começar de uma Ângela lá atrás, uma Ângela que vocês não conheceram, só vou dar uma pincelada, né? Aos 17 anos, eu conheci o pai da minha filha, que está ali atrás, a Jéssica. Eu era uma menina, como muitas que estão aqui, né? Muitas meninas, cheia de sonho, cheias de pensar em futuro, em casamento. E eu me envolvi com um rapaz bonito, né? Eu era cheia de. A gente olhava, né? A gente vai muito pelos olhos. E eu não ouvi mãe, não ouvi ninguém. Eu simplesmente queria estar com aquele rapaz. Aos 17 anos, eu fiquei noiva, namorei, fiquei noiva. E rapidamente também engravidei. Engravidei fora do casamento, eu não conhecia o Senhor. Foi tudo muito, muito rápido na minha vida. Gente, o príncipe encantado virou um sapo. Rapidamente, foi muito rápido. Ele se mostrou, era um homem. Até é chato falar, minha filha está ali, mas ela sabe disso. O pai dela era um homem que tinha muitos vícios, era um homem envolvido com drogas, era um homem que vivia em bares, era um homem agressivo. E durante 6 anos, essa menina, eu tinha apenas 20 anos quando eu fui morar com ele. Essa menina, dos 20 aos 26 anos, passou uma vida de miséria, uma vida de derrota, uma vida de tristeza. Eu era uma mulher que eu, entre aspas, era casada, mas era uma mulher que vivia sozinha. Era uma viúva de marido vivo, né? Como algumas pessoas falam. E fora isso, tinha a bebida, o vício, a pressão no lar. Eu era uma moça muito infeliz. E dentro desse relacionamento veio assim, os meus sonhos foram embora também. Muitos dos meus sonhos, muitos, muitos, muitos morreram. Irmãs, quando eu tinha 26 anos, a minha filha tinha 6, eu resolvi me separar do pai da minha filha. Não dava mais para a gente continuar juntos, né, diante desse quadro que eu estou falando para vocês. E eu me separei, fui embora. E como, volto a dizer, eu não conhecia o Senhor. E uma moça de 26 anos, ela está no auge, né? Eu trabalhava, minha filha já estava mais ou menos grandinha, eu tinha o apoio da minha mãe. E o que eu fiz? Caí no mundo. O mundo me foi apresentado com uma facilidade. Vocês não imaginam como foi fácil conhecer o mundo. E com o mundo, as baladas, bebida, curtição, relacionamentos, relacionamentos, relacionamentos, relacionamentos. fato é, meninas, que eu tinha um sonho. Eu queria ser uma mulher casada, eu queria ser uma mulher honrada, eu queria ter um lar, eu queria voltar a ter uma casa. Aliás, acho que eu nunca tive, porque a relação que eu tive com o pai da minha filha foi uma relação muito triste. Então, eu queria conhecer o que era um casamento, porque eu não sabia o que era isso. Vocês imaginam 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e nada, nada, nada acontecia. Aí, como o diabo vem para matar, roubar e destruir, a minha filha, aos 17 anos, eu vi a minha vida se repetindo na vida dela. Aos 17 anos, ela também engravidou, também não ficou com o pai da filha dela. E o quadro era esse, uma vida sentimental destruída, a minha filha grávida, veio minha neta, toda aquela responsabilidade, todo aquele encargo, só eu trabalhava. Nós morávamos numa casa lá na freguesia do Ó, eu, a minha filha e a Vitória, minha neta, que está ali. Morávamos as três, eu ganhava um salário de acho que R$900, pagava aluguel, água, luz, tudo que vocês puderem imaginar. Era Deus mesmo na minha vida, que, como a Renata falou, já, o Senhor já tem um propósito, né? Como tinha na vida de Esther. E, continuando o quadro de destruição, eu tive... A minha vida financeira também foi destruída. Eu morava nessa casa, como eu falei para vocês, porém, eu não consegui mais pagar o aluguel. Não consegui pagar aluguel. O diabo ele destruiu minha vida de tal maneira que eu não tinha mais condições de me manter financeiramente. Aí, vocês sabem o que aconteceu? Voltei eu, filha e neta para a casa da minha mãe. Toda a minha tristeza, gente, eu estava com a vida devastada, devastada. Eu não tinha era nem beira. E glória a Deus pela vida da minha mãe, que não está mais aqui com a gente, né? Minha mãe foi recolhida pelo Senhor, mas ela me recebeu de braços abertos, de braços abertos mesmo. Mas era esse o cenário. Filha, a neta, eu, na casa da minha mãe, uma casa pequena, uma casa super humilde. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito pobre. E era dessa forma. Aí foi quando o Senhor começou a ter a misericórdia. Na verdade, Ele tem misericórdia, né? Mas foi o primeiro momento que aconteceu um milagre. Como eu disse para vocês, a minha vida sentimental era algo muito forte, era algo que me destruía muito, e era um buraco enorme na minha vida. Aí começou, um belo dia eu encontrei o Adilson, que é o meu esposo, né, que muitos aqui conhecem, né? Na verdade, foi um reencontro, porque ele sempre trabalhou. Quando ele começou a trabalhar, ele tinha 20 anos de idade, nós temos uma diferença de 10 anos, eu sou 10 anos mais velha que ele. Quando ele começou a trabalhar no ramo de lotação, próximo de onde eu morava, ele, desde o começo, ele me paquerou. E ele falou, ah, eu quero namorar com você. Acho que ele tinha 20 anos, eu tinha 30. Eu olhei para ele e falei, não, você é muito menino para mim. Não, não, não, não, não, não, não, não dá. E passou, os anos se passaram. Aí, nessa ocasião que eu estava, como eu disse para vocês, em meio à destruição, aí nós nos reencontramos. Ele estava com 33 e eu com 43. Aí encontramos ele, você lembra do que eu te falei há anos atrás, tal, não sei o quê? Falei, lembro. Você sabe, com quantos anos você está? 33. Eu falei, você sabe que agora não tem tanta diferença? Falei, você sabe que agora não tem mais tanta diferença, né? Na verdade, tinha os mesmos 10 anos, né? Porém, ele já estava maduro, já dava para a gente conversar, já dava para ter um diálogo, né? E aquele dia a gente ficou juntos, tomamos sorvete, conversamos, passamos a tarde juntos. Ele falou um pouco das tristezas também, da vida sentimental. Ele também tinha uma vida bem destruída. E naquele dia ele já falou, quero namorar com você, eu quero noivar, eu quero casar. E eu, nossa, gente, eu já estava tão calejada, que eu não acreditava. Falei, imagina, esse moço tá me enrolando, para que isso? Não, porque eu quero noivar. E ele teve essa atitude mesmo, de minha mãe era viva ainda, de pedir namoro. Enfim, irmãos, irmãs, né? E em um ano, acho que em um ano e meio, nós namoramos, noivamos e casamos. O Adilson, desde o começo, ele deixou bem claro que ele era um homem de atitude, um homem de respeito, um homem que queria me honrar, um homem que queria realmente conserto na minha vida. E eu me alegrei muito. Foi algo assim, bem rápido, nós já marcamos casamento, né? Aí tudo lindo, começamos a vir para a igreja, tudo maravilhoso. Eu me batizei, ele também. Lindo e maravilhoso? Só que não. Só que não. Eu achava, irmãs, e vou dizer aqui para todas vocês, como falei agora há pouco, que eu colocava todas as minhas expectativas na vida sentimental. Eu achava que era a única coisa, que se eu casasse, tudo iria resolver. Só que a palavra do Senhor fala que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro, colocar o reino de Deus em primeiro lugar para que as demais coisas sejam acrescentadas. Se eu tivesse essa certeza, se eu tivesse essa consciência lá na ocasião, teria sido diferente. Só que não, eu achava que estava casada, bastava, que estava tudo bem. E o que aconteceu foi que os meus defeitos, os meus vícios, as minhas deficiências de caráter e as deficiências de caráter do Adilson foram levadas para um altar. Porque nós já casamos, os dois já com meia idade, ele com 33, eu já com 43, já pessoas que já tinham amarguras, que já tinham vícios, que já sabiam bem o que queriam da vida. E foi dessa forma que nós fomos para o casamento, sem cura, eu com muita mágoa, ele também, eu com muita mágoa da vida, uma moça desde os 20 anos, começou tudo errado, e até os 43, imagina, gente, a minha jornada, uma jornada de erros, de desenganos, e ele também teve lá as mágoas dele, né? E como foi que começou o nosso casamento? Ciúmes, desconfiança. No começo, eu olhava para Deus e falava, nossa, que homem posicionado. Gente, esse é o homem que eu sonhei, atitude. Em 6 meses, eu falava, meu Deus, que homem controlador, insuportável. Ele quer fazer tudo, ele quer mandar em tudo. Ele sempre foi muito controlado nas finanças, né? Um homem sempre que conduz a casa, um sacerdote. Foi uma das coisas que eu mais apreciei no começo nele. Falava, nossa, ele é muito posicionado. E eu bastava ter bilhete único. Eu vim de uma família pobre, eu nunca pensei em guardar dinheiro. Para mim, ter bilhete único na carteira era o suficiente. Então, dava briga, né? Dava conflito, porque ele sempre correto, e eu gastona. A qualidade que eu via nele, num instante, passou a ser defeito, né? Eu falava, que muquirana, mão de vaca. No começo, ele era homem econômico, né? Com esse eu vou longe. Em 2 minutos, já era, ai, muquirana, mão de vaca, insuportável, eu não vou conseguir viver com esse homem. Eu já tinha minha bagagem, a minha filha, a minha neta, o Adilson não tem filhos, e realmente foi muito difícil colocar a realidade da minha filha e da minha neta a nossa realidade de casamento. Muito complicado, irmãos. Nós passamos por muitas e muitas dificuldades. Eu era altiva. Eu sempre tive altivez, queria responder tudo na ponta da língua, papá, brigar, discutir. E o Adios também saberia brigar, mas sabe como? Em silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Aí sabe o que acontecia? Nós passávamos 5, 10, 15, 20, 30 dias dentro da casa sem uma palavra, sem um diálogo, sem nenhum diálogo. E está aí os pastores, a Nilce, que presenciaram essa situação. Gente, nós não fazíamos nenhum planejamento juntos. Era meu carro, minha casa, meu isso, meu aquilo, meu, meu. Na verdade, nós parecíamos adversários dentro do mesmo lar. Dentro do mesmo lar, nós não tínhamos nenhum tipo de comunhão. E isso aconteceu durante 4 anos. 4 anos onde a palavra divórcio nos rodeava todos os dias. Eu não sei se tem alguém aqui, se tem alguma irmã que está vivendo por essa situação. Mas, para mim, eu digo para vocês, era por muitas vezes, eu e o Adils falávamos, é a única saída, é a única saída. Divórcio era, nós falávamos de divórcio todos os dias das nossas vidas. E eu, por muitas vezes, falava, eu não quero mais ficar nessa casa, eu não quero, eu quero voltar para a casa da minha mãe mais uma vez, eu não quero mais ficar aqui. O melhor lugar para mim é a casa da minha mãe. O diabo me fez, por muitas vezes, acreditar que era a casa da minha mãe o melhor lugar. Eu não queria mais lutar por aquele casamento. E ele também não queria, não queria. E o auge do nosso divórcio, do nosso pedido, né, do divórcio, realmente, foi no Natal de 2015. Começou estranho, porque a gente sempre passava juntos. Naquele ano, ele falou, você vai passar com a sua família, eu vou passar com a minha. Aí eu já vi que tem alguma coisa diferente, né? E no meio do caminho, quando ele me deixou na casa da minha mãe, lá com os meus irmãos, nós tivemos uma conversa, e uma conversa definitiva. Foi uma conversa assim, onde o meu coração, eu tive certeza que o Adilson não ia me buscar, que naquele momento era o final. Eu já estava assim, preparada para ele me ligar, falando, olha, você fica por aí mesmo, acabou o nosso casamento. Só que, como eu disse para vocês, o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história. E aí vem a segunda parte do meu testemunho, que é a restauração. Nesse quadro aí que eu falei para vocês, que era um quadro de destruição, um divórcio certeiro, onde muitas vezes até mesmo os pastores falaram, acho que não vai dar mais, né? Porque era a nossa escolha, a gente falava isso, a gente queria isso. Aí o que aconteceu? Eu passei na casa da minha mãe e ele passou com a família dele. Naquele dia ele recebeu a visita dos dois pastores, a pastora Cida, que é minha cunhada, e o pastor Ataíde. E naquele dia eles ficaram assistindo aquele filme O Quarto de Guerra. Vocês já assistiram o filme Quarto de Guerra? Quem não assistiu, assista. É um filme muito lindo, principalmente nessa área de família, área familiar. Gente, o poder de Deus, como a Renata falou agora há pouco, ela falou que o Senhor usa pessoas. O Senhor usa pessoas, o Senhor usa situações, o Senhor usa profetas. E eu posso dizer para vocês que através daquele filme, através daquela mensagem, o Senhor fez o sobrenatural, o de repente de Deus aconteceu. Porque o Adilson me deixou com o coração endurecido em palavras duras de separação. E no outro dia ele me ligou, e no tom de voz dele já era diferente. Está tudo bem? Como é que você passou? Tua família está aí? Está todo mundo aí? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Alguma coisa diferente aconteceu. E até então eu não sabia. E ele foi me buscar, para minha alegria, né? Porque eu não queria me separar. Eu não queria me separar. Uma mulher que se casa aos 43 anos, gente, ela quer viver e morrer até o final da vida com essa pessoa. E quando eu cheguei em casa, não vou fazer nada, nós vamos assistir esse filme. Nós assistimos aquele filme juntos, eu chorei, chorei, chorei, e eu pude entender que o Senhor tinha entrado no coração dele através da mensagem daquele filme. Aí vocês vão falar assim para mim, ah, o quarto de guerra salvou teu casamento? Não, não foi o quarto de guerra, mas foi a palavra do Senhor. E teve alguns pontos que eu quero dizer para vocês aqui, que foram assim, os pontos principais da nossa restauração. O primeiro foi que nós aceitamos, nós permitimos a mudança, né? Nós deixamos a transformação do Senhor acontecer, nós aceitamos, nós identificamos que nós estávamos doentes. Porque assim, irmãos, mesmo em meio a toda essa situação, nós nunca deixamos de vir à igreja. nós nunca deixamos de receber o discipulado, entendeu? Nós nunca, nem por um momento, nós deixamos de ouvir o que a pastora Neuci, o que a pastora Cida, o que a pastora Ataíde tinha para dizer para a gente. Tinha vezes que eles iam lá e nós estávamos no meio do fogo cruzado, nós não conseguíamos conversar. Quem intermediava os nossos diálogos eram os pastores. Eram os pastores que cuidavam de nós. Foram eles que não desistiram da nossa vida. Foram eles que apostaram, como eu creio que muita gente está sendo aqui cuidada, está sendo ministrada, está sendo amada. E foi isso que aconteceu. Nós deixamos isso acontecer na nossa vida. Nós permitimos que o Senhor entrasse nos nossos corações. Então, é o primeiro ponto. Se você está vivendo alguma dificuldade, se você está vivendo um casamento, alguma situação, deixe o Senhor entrar na sua vida, mas deixe Ele entrar na sua totalidade. Não deixe Ele ficar às margens, não fique no quintal da igreja. Permita que o Senhor entre no seu coração, na sua família. Eu acho que esse foi o ponto fundamental, nós reconhecermos que nós estávamos doentes, que nós precisávamos do Senhor em nossas vidas. E assim, gente, por muitos momentos eu entrei aqui nessa igreja e eu olhava, né, para Renata, eu olhava para Helenice, eu olhava para Neuci, para Juliana, eu falava, nossa, essas mulheres são demais, elas trabalham. Elas trabalham fora, elas têm filhos, elas têm casa, elas têm marido e elas servem ao Senhor. Essas mulheres são sensacionais, especiais, maravilhosas. Só que um dia o Senhor disse para mim que eu também estava convidada a fazer parte desse grupo de mulheres especiais e maravilhosas. É o caso de vocês, irmãs. Vocês estão aqui e o Senhor fez o convite. E vocês podem também ser essas mulheres maravilhosas aí do Senhor, entendeu? Renda-se ao Senhor, traga o Senhor para dentro da sua casa, para dentro da sua família, traga, não fique perdendo tempo, não perca tempo como eu perdi, se entrega, como a Neuci fala, se joga, para que a sua vida possa ser mudada. Não fique olhando de fora, que nem eu olhava para elas, falava, nossa, eu ficava babando, falava, gente, que mulherada, essas mulheres são demais. Só que o Senhor disse para mim, você também pode fazer parte, você é, eu te separei, eu quero que você seja desse time aí, dessas mulheres. Tudo bem que eu estou no calcanhar, no chinelinho, assim, sabe, gente, elas passam, estou bem no chinelo delas ainda, tem muito que aprender. Mas eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai me ajudar, que eu tenho bons exemplos, eu olho para elas, continuo olhando. Eu olho só para as top, como diz a Daiane. Eu só sigo as top. O que é ruim, eu não quero olhar, eu só olho para as tops, porque eu quero seguir o exemplo delas. Eu quero o Senhor na totalidade, na minha vida, na minha casa, no meu coração, na minha família. Hoje vocês veem, em tão pouco tempo, está ali a minha filha, servindo também. Isso para mim é a maior alegria. Maior alegria que uma mãe pode ter seu filho, né? Junto, servindo nos caminhos do Senhor. Meu coração hoje está transbordando. Outra coisa, gente, que para quem... A maioria aqui, eu creio que é convertido. Quem não é, faça parte da sua igreja local. Gente, a igreja local é uma família. É uma família. Eu quero mais é ser cuidada. Eu quero. Olha, a Neuci é minha discipuladora. A minha mãe se foi, deixou a Neuci. Deus deixou a Neuci para mim. Quando ela me chama de filha, eu me derreto. Ela cuida de mim, ela dá bronca em mim. Então, aceitem essa visão. Eu não sei se vocês conhecem, como a Daiane falou, nós fazemos parte dessa visão do MDA, a visão do discipulado. O discipulado, irmã, salvou a minha vida. O discipulado salvou o meu casamento. O cuidado que essa igreja teve comigo salvou o meu casamento. O diabo queria mais uma vez que eu voltasse para a casa da minha mãe, com tristeza maior, separada. E o Senhor me ajudou através da vida dessas pessoas abençoadas que Ele colocou na minha vida. Então, aceitem realmente. Deixe-se envolver, se deixe ser tocadas, né? Permita essa mudança. Aí, a outra coisa que eu coloquei aqui, que é muito importante para a gente orar, buscar mais a palavra, né? O Senhor nos convida para nós sermos como é que fala, Senhor? Me faltou aqui. Que nós temos que buscar a sabedoria do Senhor em todos os momentos. Nós somos mulheres, né? Muitos dos relacionamentos estão ligados a nós. Nós temos os relacionamentos, nós somos pessoas de relacionamento. As mulheres é que controlam isso e a gente tem que ter a sabedoria do Senhor. E através de oração, de jejum, para a gente buscar, né? E outra coisa que eu acho muito importante, amar. No caso de casamento especificamente, eu estou falando aqui mais para as mulheres casadas nesse momento. Ame o seu marido. Aceite a submissão, sim. Submissão é algo bom. É algo bom. Eu gosto de ver o Adilson resolvendo as coisas. Eu gosto. Eu orei tanto para que Deus colocasse na minha vida um homem que cuidasse de mim. E ele cuida de mim. Então vamos nos submeter. É bom. É algo bom para nós. E algo que as meninas já falaram aqui, é para nós cuidarmos de nós mesmas, cuidarmos das nossas casas, termos o nosso coração voltado para as coisas do Senhor. Mas eu já vou finalizar, não vou muito além. Eu só quero dizer que durante muito tempo eu me identificava como, eu sou a Ângela, mãe da Jéssica, avó da Vitória. Hoje eu sou a Ângela, serva do Senhor, esposa do Adilson. Aí depois vem mãe da Jéssica, avó da Vitória. E faço parte dessa família abençoada que são todas vocês, amém? Era só isso que eu queria dizer para vocês. Eu espero que meu testemunho tenha servido. Amém? Obrigada.